Cabeça de bagre, traga a mulher e chame os homens. Homem! Homem! Todos comigo! E uma garrafa de e não sobrou nem uma garrafa de nós somos chacabu. Vou te pegar, essa é a galera do avião. Se pique agora nessa nova onda, dois piratas, um guia da embarcação. Vou navegar, navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Tchaka vem dançando com a galera nessa aventura que é pura emoção. Molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho desse que eu vou te sugar. Molhou o seu gostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou e o bracinho lá em cima. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, tremeu sem parar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, tremeu sem parar. E o capitão mandou. Sim, senhor. Que beleza! Capitão mandou, oh, e o marujo, sim, senhor. E o capitão mandou, oh, e o marujo, sim, senhor. Vamos andar na prancha. Andou na prancha. Cuidado, o barro vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, o barro vai te pegar. Andou na prancha. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, e onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vem, vou te pegar o voo. E essa é a galera do avião. Se pique agora nessa nova onda. Vamos piratas, o rei da marcação. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Dança a dança da mãozinha e no final vai dar uma gotadinha. Olhe pro lado, olhe pro outro. Prepare o terreno que a dança vai começar. Olhe pro lado, olhe pro outro. Prepare o terreno que a dança vai começar. Jump!